retaguarda, aproximadamente 15 segundos, a retaguarda, um linha jet, após o mesmo, está livre iniciando 62 e chama táxi. E após o linha, puxa só na chama táxi, no 077. Bom, Master 5, para ingresso na faixa principal. 925, confirmando a visual com o linha jet, descendo agora próximo através do 62. Afirmo. Após a passagem do tráfego, ingressa no pátio principal e prossegue porção 04, gol 925. Após a passagem do Learjet, ingressa principal e segue para 04, gol 925. Siga pastor 16. E se mantém o 040, pastor no meio. Quilo Papa Vitor. Até se condições visuais, 105. Para informação de voo e alerta, chame Centro Recife em 1288 alterno 2600. 1260. Só Lima, tem pista 10. 49, tá livre, chame táxi. Controle, boa tarde, trip 5241, transfere. 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após intercepto Delta Zulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após Fome Rock. Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5137, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo no 360. Conforme a rota, Upper Zulu no 0 até Bridge, Upper Zulu no 6 Belo Horizonte, direto Trivi, direto Transnunga, gol chamando o controle 12080 e o transponder 537. Recomenda 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, em Bridge já prossegue depois ingressando na Upper Zulu ou no 6, ok? Certo, é o Leda Bridge, Bridge no peso do 16. Obrigado. Curva direita. Perto 699, no, na remota, chame pronto pro chuveiro. Tá valeu. Solo para o curso de acionamento, passarelo 2231, remoto no 4. Remota aguarde o número 2 do setor, passarelo 2231. Solo trip 5299. 219, Tabela Conquista, 200, copia. Afirmativo. 219, Tabela Conquista, 200, está autorizado. Roda 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5165, controle 120, decimal 8. Alvorego, Tabela Conquista, de voo 200, decola 10, curva direita, Arbor Elefa. Pode direto conquista 5165, transponder 1208, é o controle 5299. Beto 3519, chame pronto para o chuveco. Controle 5299. Para o táxi, 1077, 347, 169, Campinas. Pátio principal, Indy Alpha, com temperatura 808, 95, 9km 1019, tem um convoio, boa tarde, 1077. Muito obrigado, 319, Pátio Indy Alpha, com espera. Índia e Alfa, ponte para a torre 118, 95, altímetro no 019, então bom, boa tarde, Gonomé 49. passageiro 2231, após a liberação retaguarda do Boeing da Gol, a porta está livre iniciada na remota, chame táxi. Cancel, 231. Oscar 561208. Lupa e mantenha, então 140, inicialmente pro de Bonf para chegada Bonf. 7 ali, mantém 10. De Bonf para interceptar a chegada Bonf. Guará 03. Salvador, boa tarde, papai. Romeu, Charlie Alfa Oscar, iniciando a curva direita. Romeu, Charlie Alfa Oscar, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 430 após 2000 direto Leda. 430 após 2000 direto Leda, confere? Confere. Aqui é o hotel, boa tarde, proceda em condições visuais, nível de voo 115, via litoral, chame para o ideal de descida, para a emissão de colhedores em Salvador. ...729, chame Recife em 1251, altera 3325. Altera 3325, obrigado. Afirmo, suba e mantenha 100, já está alocado posição normal, transponder em formato de controle? Afirmo. 5105 está em posição normal? Web 5729. Web 6720, quanto a identificação desse, mantenha o 110 de chegada bom. ...77 ao 591208. Salvador, boa tarde, Luna 077, passando 1400. Luna 077, contato radar na decolagem, submantendo 360 na saída da EL. 360 da EL, obrigado, 077. Possível direto da EL, por gentileza, Bruno 077. Gente. Bruno 395, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador no 09, está livre LS, informe chavizado no localizador. 2019, livre LS. Qual o procedimento para 03? LS X-Ray, 403. Confirmando o equipamento em Brasília? Confirma o equipamento em Brasília? Aqui era o foi na proa de pelo para interceptar a chegada bom. Sim, para... 09 aguarde, vamos sair de número 2, vai aguardar. Para o táxi 2231 na Passarete, estamos com 38 a bordo, 5 de autonomia, pé na Brasília. Táxi seguir a parte principal Indy Alpha, ponte 1895, altímetro 109, então bom voo, boa tarde, passarei 223, não. Obrigado, boa tarde, bom fim de semana a todos. Dael, agora? É presente, autorizado Dael, voo no 077. Obrigado, Dael, voo no 077. Número 649, faça 1600, pede perfil Bel, Leda, boa tarde. Número 649, contato Rota Randa Colares, sub mantenha o nível de voo 240, saída da El. El 240, quando possível, direto dela, por favor. Agora tá livre, tem táxi. Bola 755, confere. Livre, o Bola 759, chame táxi. Obrigado, vai pra lá. 191-44, cópia. 191-44, Recife 370, está autorizado. Via Peruí 58, rebola 10, curva esquerda na subida Cuca, transição Caju. Aciona 5401, controle 120-8. Mesmo nome. Pushback é azul, 9144. Alfa Oscar, chame Recife, nas frequências 1251, alterna 3325. 251 ou 3325. Papá, pode deixar ele abaixo. Voe com rumo 010 inicialmente, mantendo-se em condições visuais. Mike Serra Hotel. Guará 03 familiar. Firme? É o Guará 03, agora sim, filial de TV. Guará 03, desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador 1009. 3.019, Guará 03. Salvador é o 190, é uma chave de terra. 3.090, a identificação, desse mantém o 110, chegada Mare. 10 a Mare, tá? Trip 5241. Na escuta. Chame o centro Recife nas frequências 1288, alterna 260. 288-260, Trip 5241, boa tarde. 3190, reduza para 239. 2309-3110. Tur. 1-6, desça para 2.000 pés, 2.000 pés, altímetro no 019. 1-6, autorizado 2.000, altímetro no 019. 1-27 a bordo, apenas Campinas, 3 horas da autonomia. Taxi via parte principal, Indy Alpha, com temperatura 818-95, altímetro no 019, então bom voo e boa tarde, bom 755. 7, Indy Alpha, chama pronto, 1895, obrigado, 1755. 019. 4-0-0-0-0-0-0-0-0. Boa tarde, Papa Romeu, mais um Serra Hotel. Prossiga. Acordo Afirmativo, senhor. Estamos cruzando 9500 da esquerda e solicito coordenar com a senhora, por gentileza, um pouco para o piso 17. A nossa sustentante é prosseguir para o hangar da Saba e aí facilitaria para a gente que o senhor encabeça. Gente, prossiga a descida para 1500 pés, será coordenada e aguarde por novas instruções do controle. Mike Serra, tá? Afirmativo, quando possível, para a direita do campo, para o Mike Serra, tá? Controle, boa tarde, passarinho 2231. Passarinho 2231, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 200, saída MOMO. A MOMO 200, 31. Pastor, no meia, curva direita pro 280, o limite será 20 milhas afastado de Salvador. Direita 280, ao limite 20 milhas afastado de Salvador, pastor no meia. Está cruzando com tráfego agora, rumo oeste, equipamentão Eco 110, cruzando 4 mil pés em descida. Ok, com tráfego no equipamento 2231. Tráfego de cabeça com 395. Complete a aproximação, chame Torre 118, corrigindo, 118-95. 8-95, bom, 395, boa tarde. Guará 03, livre LS, desce para 2 mil pés, 1019 permanece o altímetro, a curva estabilizada no curso do localizador da 1-0. Vamos? 321, prossiga. O 321, a população Sierra, aguardo a Brasília para 320. Chame Recife, 125-1, alterna 13325. 251-3325, muito obrigado e uma boa tarde. Você podia repetir? Para esse trecho, a saída Arbor. Subida será Arbor, Elefa. Ok, obrigado. Prossiga para. Prossiga descida para o 090, reduzindo para 280 nós. Está 390. 230 já mantém. Então reduza para 210 nós. Está 390. Leão, 140, estão autorizados de Leão, 3415. Diego Pimenta 77, decolando 10, curva direita na subida Coral. Aciona transponder 0264. Controle 120, decimal 8. 415, e pronto, pushback acionamento. 251, confirma a secundária? 3325. 3325, no 349, obrigado. Estouro no meia, curve agora à esquerda, proa 230, limite ao localizador. 230, limite ao localizador. controle, pode voar a TAP 2231 na passareta? Ingressa no pátio 3, em reporte para ingressar no pátio principal. Alfa via Kilo, pátio 3, informará para ingresso no pátio principal, agora na Coenal. Aeropuxo, azul, 91449. Aguarde, azul 944, previsando mais 2 minutos. Aguardar. Litoral sul de Salvador, informe a 20 milhas. Salvador, boa tarde, altura 3567, a posição 8, ciente da Serra, autorização a Brasília, nível 360. 3567, eu tenho 380 autorizado, só um minuto próprio, prepara a subida Arbor. Preparando Arbor, 399 para o táxi 128, 128 a bordo, 4 horas e 10 até na Galeão. 755 aos 13, 1208. Bom, altímetro 019, tem um bom voo, boa tarde. 1019, 1895, boa tarde, o gol 399, desejo um bom fim de semana, vai. Mantém um 360, após 2 direto reda. Salima, tenho 360, posta Elvo Leda, confere? Após 2 mil pés, direto Leda, vou no 755. Ok, então direto Leda já, passou 2 mil, obrigado. Pastor no meia para interceptar o localizador, curva à direita, corrigindo esquerda, proa 130, informe estabilizado. Tiro 130, tomado estabilizado, pastor no meia. Taxi via Alfa e vai reportar no Taxi Delta para o cruzamento da pista do Guardião, correção, Guará 06. Passarei para o cruzamento na Delta, Guará 03. Zona 90, subdeturação para o sequenciamento, mantenha a presente toda, terá como limite o localizador, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador 1009. Proa, o limite ao lock e desce a 3 mil pés, 19.6.19. Web 6720, estabilizado, localizador em glide. Web 6720, complete a aproximação, chame tu em 1895. 1189, obrigado, beleza. Pastor 16, intercepte o localizador com a proa 140. 140 para interceptar, o pastor 16. Pouso pista 10, 180 graus, 109. 0.8. Eu, Romeu, Fox, Lima, prossiga. 197 na. Decolagem 10 com curva direita na Arbor, depois direto left, transponder 5425, controle 2080, 13567. Vida Arbor, após Elefa, e aerovia fez o 17, ok? Afirmativo, Arbor, Elefa, fez o 17. Pede também 567, portão 8, time pronto, pushback. Acusar quando pronto, 3567. 6, tome. A 20 milhas de Salvador. Romeu Fox Lema. Cliente. Informe ingressando no. Informe Paripe, o Romeu Fox Lema. Fala, Fernanda 321. Cliente. Vou direto rotatória, Romeu Fox. Na 321, seria o horário do plano? Não, negativo, mas a empresa foi notificada, quando possível já aguarda a cota, ok? Gente, na 321. Você aguarda aqui. Nós vamos para o quarto, pode voar? 6, Mike Senatel. 090, descida para 1.500 pés, o Mike Senatel. Guardião 07, prossiga. Cabe para o Dino, 1005, a borda que viu no litoral. Para Salvador? Para o Dino, encerra a linha 90 graus. Siga o visual, 500 pés. Aqui na de Salvador 2019, informe final para pouso em Ondina, Guardião 07. Posso dar Ondina agora, pai? Tá 3190, reassuma a navegação, proa de Duna. Duna, desce a 3000, usa 3190. Pastor 16, estabilizado. O pastor 16 está estabilizado, não, está doando. Complete a aproximação, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Complete a aproximação, chama controle em 19,95. 118,95, passando bem. 19. Two, position 11. Information Sierra request clearance to Lisboa, flight level 390. Tarde, Portugal 022, stand by, HD clearance. Stand by. Segundo 90 graus, 99. Heavy man, 720, livrou na sua escuta. Major 720, mestre via Alfa, pode próxima esquerda via Kilo, ingressa no pátio 3 e reporta para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reporta para entrar no pátio principal, 6720. Romeu Fox Lima, acione código 0127, 0137 no transponde. Frequência livre. 755, chame Recife, as frequências 1251, alterna 3325. 351-3325, obrigado. Portugal 022, Red Public. Go ahead, Portugal 022. Portugal 022, clear to Lisboa, back level 390, via Upper Zulu 10, Santinho Natal, November Tango Lima. After that, via Upper November 873, until in tall position. After in tall, via flight plan route. Departure runway 10, after departure left turn. UCA departure. Papai Uniform Charlie Alpha departure. With Zipar transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Scope code 5411 and control departure frequency 120.8. Lisboa, flight level 390, upper Zulu 10 to Natal, then upper November 873 in tall, flight plan route, runway 10, after departure by the left, Puka, position Zipar, flight 411, and departure frequency 120.8. Go back for rest, Portugal 022, come ready for push and start. Go for push and start, Portugal 022. Número 2 no setor, agora apenas a liberação retaguarda do Embraer da Azul 925. Mandando Embraer 925. Para o táxi 9144, 110 a bordo, 3530, alterna mas... Direita Indy Alpha, considerador 818-95, altímetro 1019, tem um bom voo, boa tarde, o Azul 9144. 1019, considera o seu 6720, ingresso para o pátio principal, portão 612. 612, 6720, obrigado. 1925, portão 4, está livre, chame táxi. Isso, táxi, 925. Ah, negativo. Forma visual. Vai lá, visual, Fox. Chame torre, 1862, é o meu Fox Lima. Positivo, chama 1862, agora passa a rota, agora, chama lá. Nomeia solo aos 21, livre à direita, ao